Comandante, para Sector 3, estabilizado CLS, agora 1 milha, 1.8 milhas de velocidade. Sector 3, já checou? Baixou e checou? É, fixo 3. Contact fixo, 1017, em livre pouso, pista no 0, vento 1.50 graus, 10 nós, o ajuste no 0.7. Frequência livre. Uma salva, cara da 733, mantendo o slide, passou externo a 1580 pés, ajustado 1018. Ajuste 1017, ok? 1017 agora, 1.50 graus, 10 nós, confirmando livre pouso. Sim, 1017 da 733. Bom dia, prossiga. Livre, Chantax. Salvador, Tripsi 4-4, bom dia. Bom dia, Trip. Reporte externo baixado, checado, ajuste no 0.7. Posso passar o externo 4-4. Aprovado do Zando, não é alfa, zero 2733. 2733 ao 16, frequência livre. Salvador, muito bom dia, tá treinando no avião, não pode ser no zero, pronto. 3191 no seguinte, não tem um ponto de espera. Para ingresso pelo meu óculos. 414 da Tripe, check trem pouso autorizado. 150 graus, 109, do ajuste 1097. Baixa a travada livre, pouso 514. Siga, quilo 1 mil, ó. Livre ingresso, reporte alinhado e pronto, tá sendo 17. Mantenha a posição, quilo Romeu. Sou 4-4 aos 20, direita no 2-1-1. 2-1-1. Decolagem autorizada, 95 graus, 10 graus. Decolagem, 3 Salvador, Gol no 094, ponte de espera 1-0. Mantenha um ponto de espera no 094. Sendo. Torre Salvador, Gol no 864, baixou e travou o sinal. Continue e aguarda a pista livre. Guarda, vai ser. Checado, livre pouso, 95 graus, 10 graus. Livre pouso, boa noite, 64. E 291, decola aos 22, controle 198, boa viagem. 198, só 3191, bom trabalho. 094, alinhar e mantém. Alinhar até 120, Gomes, 094. Romeu Oscar, 2 Salvador. O Delta mantém escuta, aguarde. 864 aos 24, direita 121. Direita 21, 864. Ok, o quilômetro Oscar, para informação, o senhor vai ter que retornar, ok, pro 45. Devido ao FMC Recife não ter autorizado sua decolagem para Morro de São Paulo. Devido não ter o slot de saída de Salvador, já está vencido, ele não autorizou o slot de chegada em Morro, que é aos 14h44, não é isso? Confirmando? Já coordenou com o Cegenial, o Cegenial não autorizou, o senhor só tem o slot de chegada às 14h44, o slot de decolagem já venceu, o senhor vai ter que retornar e fazer um novo slot, solicitar um novo slot junto ao FMC Recife. O senhor vai ter que retornar via pista 17 e livrar na primeira direita na Papá. Eu sei que o slot de chegada está para 14h44, mas infelizmente já coordenamos e o FMC Recife não autorizou a decolagem. 094, decolagem autorizada, 950 graus, 10 horas. Deve decolagem 10, gol no 094. Romeu Oscar, torre. Ok, a sua decolagem é para 1328. O slot seria 15 minutos a mais desse tempo. Só que já passou quase uma hora, praticamente. O senhor atrasou muito para pedir para essa decolagem. A gente já coordenou com a FMC Recife para ele considerar o slot de chegada, que é 14h44, que já estava convencionado em Salvador, que mesmo as aeronaves que tinham apenas slot de chegada poderiam ser autorizadas, mas o FMC Recife não autorizou. Gente, mas o FMC Recife não autorizou e o senhor vai livrar na próxima direita na Papá. Final de 3 milhas, o Mike Bravo Uniforme. Mike Eco Delta, livre acionamento, chame táxi. O 094, decola os 27, controle 19-8, boa viagem. 19-8, gol no 094, boa semana. Good morning, Oceanet 6200, establish on local land. Oceanet 6200, check landing gear, clear to land on runway 10, wind 1, 50 degrees, 10 knots, QNH 1017, Oceanet 6200. Landing gear will be down and locked in a few seconds, and clear to land runway 10. For your information, the glide seems to be working perfectly. Affirmative, the glide is not working today. Proceda, Delta. Livre, chame taxi. Confirme, quem modulou na torre? Gente, frequência livre, quilômetro Oscar. Foi tentado coordenar aqui, junto com a torre, junto com o FMC Recife, pois o seu voo é apenas para Morro. Estaria nem do, não iria nem com o centro Recife, iria com controle. Mas mesmo assim, o FMC não autorizou e seria impossível se eu decolar com a minha autorização, sem o FMC ter autorizado. Mike Eagle Delta, livre de taxi, chame para ingresso na interseção. Mike Bravo Uniforme, dá presente, efetue 360 pela esquerda. 2.000 pela esquerda, Mike Bravo on the ground at 3-0 on our right to 121.1. Right, sir, and ground 111. Just for your information, the approach told us to monitor the glide during the approach, and we did it, and the glide seems to work perfectly. The glide slope is working pretty well. Okay, thank you very much for this information, but the light is not working today. Okay, I know, we did a non-precise approach localizer only, but we have only monitorized the glide and the glide was looking well. Okay, thank you. Voo 962, visual final. Voo 962, cheque o trem pelo autorizado, nota 0 graus, 12 nós, o ajuste no 017. Achar travado de pouso. Gol, gol no 62. Informação, gol no 62, a aeronave à sua esquerda, feito no 360, não irá interferir. Tenha a posição, Mike Codel. Livrando ao solo aos 33, 1-2-1-1. 2-1-1, boa. Firmando o Mike Bravo Uniforme, todo autorizado, no 5-0 graus, 10-1. Vindo posto, deixa na parte, na parte. Bravo Uniforme, Solo Alfa 34, confirme o seu pátio de destino. Frequência livre direito. Mike Eco Delta, alinhar e manter pistão no 7. Mike Eco Delta, livre de decolagem, pista 97, vento 150 graus, 109, o ajuste no 017. Salvador, Papa Romeo, Quilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Papa Romeo, Quilo Serra Lima, continue a aproximação, agora atualização do posto. Tenente Lima. Salvador, Marquês, 4207, ponto de espera da 1-0, pronto. 4207, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 4207. Mike, Eco Delta, decola aos 36, chame controle 19-8 até o regresso. Trata até logo. Sou eu, Papa Romeu, que no Serra Lima passou o externo, solicita da presente mudança de regras e base pela direita da 1-7. E o senhor cancela o plano agora? Abrimos. E plano cancelado aos 36, base pela direita, reporte base baixada travada. O Quilo Serra Lima. Sente, atualizado base pela direita, 197, reporta baixada travada na curva ao Quilo Serra Lima. Azul 4207, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter 1-0, azul 4207. Confirme para o que quiser, uma direção e identidade mesmo. Ok, avistada, livre pouso, pista 97, 150 graus, 109, o ajuste 107, pista 97, o Quilo Serra Lima. Gente, Lima. Quatro, dois, zero, sete, decolagem autorizada, 150 graus, 10 nós. Livre decolagem da 1-0, azul, 4207. Oi, o Papá Juliette. Papá, tá na proa da rotatória, visual com campo. Papá Juliette, Papá, reporte final de 3 milhas, cabeceira 1-7. Reportará final de 3 milhas, cabeceira 1-7, Papá Juliette, Papá. Kilo Sierra Lima, 39, é, parte 5, confirmando? Frequência ali. Quatro, dois, zero, sete, decola aos 39, controle 19-8, boa viagem. 19-8, bom dia. Ciente, frequência livre. Sorri, Salvador Ocho, né? 6255, final da pista 1-0. 6255, baixou e travou? Ainda não. Reporte o vento 150 graus, 109, o ajuste 1097. Sente, Guataná, 6255. Papá Juliette Papada, presente 360 com curva à esquerda, reporte 9, final 197. Papá Juliette Papá na final da 197. Efetue 360 para a esquerda, reporte 9, final 197. Gente, efetuará 360 pela esquerda, reportará final da 197, Papá Juliette Papá. Ele... 6255, baixou e travou? Agora sim, baixou, travou, pista 1-0, 6255. Livre pouso, 150 graus, 109, o ajuste 1097. Para informação, tráfego à sua esquerda, 3 milhas da cabeceira 17, apertando 360 pela esquerda. Pessoal, começa, livre pouso, pista 1-0, 6255. Papá Juliette Papá, já autoriza, Torres já autoriza o Papá Juliette Papá a ingressar final? Afirmo, está autorizado, aguarda a autorização de pouso. Gente, já interceptando a final, aguardando a autorização de Juliette Papá. Direito, 1-2-1-1. Papá, o meu papá, Juliette, papá, livre pouso, pista 97, o vento 1-5-0 graus, 10 nós, o ajuste 1-0-1-7. Livre pouso 1-1-7, papá, Juliette, papá. Alto 45, confirme empate. Livre o Black Track, é forte livrando. Livre, papai Juliette na parte. Torre Salvador, o azul 4082, final 6 milhas, baixar, travado, estabilizado. Livre pouso, 4082, chama 0, vento 95 graus, 8 nós, o ajuste 1097. Livre pouso, azul 4082. Bom dia, no 556, mantém o ponto de espera. Esperamos. 556, alinhar e manter pro 10. Alinhar e manter pro 0, vamos. Direita 1-2-1-1. Direita 1-2-1-1, azul 4-0-8-2. O 556, o 54, controle 198, boa viagem. 198, muito obrigado. Torre de Salvador, Buenas, é o Santos, 1895, ponto 10, até a ação. 1895, sim, a gente mantém o ponto 10. Mantém o ponto 10, 1895. Está na escuta da Torre Salvador? 5011 Torre, Salvador. Alinhar e manter pistão zero. Alinhar e manter no zero, tá? 3, 2, 9. Muito bom dia, o papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, reporte final de 3.777. Só para a Alfa 3.777, Alfa Tango Tango. Salvador, patrulha 03. 3895, decolagem autorizada, 130 graus, 109. Autorizada decolagem, 3895. Patrulha 03, prossiga. Patrulha 03, está próximo já da, do portão rotatório, vai para pouso no Graé. Confirme a localidade de pouso? Vai no grupamento aéreo, no Graé. Ah, ok. O patrulha 03. Tem condição de aproximar direto para o pátio do Graé, sem interferência com a final das 17, à sua esquerda? Afirmativo. Tem condições para utilizar o 3. Ok, eu tenho um tráfego que está aproximando agora na final das 17. Está mantendo 1.500 pés em descida. Não interfira com a final da 17 à sua esquerda. Mantenha aproximação paralela à final da 17 e reposte na final para o Graé, o Pat 4, o Patrulha 03, o ajuste no 097. Quem quer manter paralela ao 97 para não atrapalhar com o tráfego, Patrulha 03. 5221, alinhar e manter pista no zero. 3895 ao 00, controle 198, boa viagem. 198, boa. 07, prossiga. Zero dois, comandante. Três milhas, 17, sem embaixado checado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, livre pouso, pista 17, 950 graus, 10 nós, o ajuste no 017. Alfa Tango Tango. Guardião 07, está livre. Táxi A, até interseção inicialmente, até interseção, aguarde para decolar. Guardião 07. Passou Patrulha 03, avistado, tem livre aproximação direto para o pátio 4, sem interferência com a final da 17. Para informação, eu tenho um Eco Charlie 35 da Polícia Militar, o Guardião 07, já está acionado no pátio do Graé, está taxiando para a interseção. Oscar, para taxi Oscar no pátio 4, ok? O Patrulha 03. Ciente do tráfego Patrulha 03 e da aeronave taxiando. Alinhado 35221. 5221 com decolagem autorizado, 950 graus, 10 nós, chama 0. 221. Guardião 07, para informação, eu tenho Alfa CA 50 aproximando agora para o pátio do Graé, o Patrulha 03. Salvador, boa tarde, gol 390, posso ficar dando a 0 para 1. O 790 mantém o ponto de espera. Mantém. O Patrulha 03 confirma em asa rotativa, não é isso? Patrulha 03 da torre? Sua escuta, Patrulha 03. Confirmando em asa rotativa, não é isso? Afirmativo. Entendi. O Alfa Tango Tango ao 03, frequência livre. Guardião 07 tem livre alinhar e decolar. Está presente. O vento no 50 graus, 10 nós. Guardião 07. 5221 ao 03, controle 198, boa viagem. 198, obrigado. O 1790 alinhar e manter pistão 0 inicialmente. Ali mantém no 0, gol 790. Hora do solo, Guardião 07. 07 ao 04, chame o controle 198 até o regresso. 198, 7. Patrulha 03 confirmando solo controlado. Ok, ciente, reporte, solo controlado, Patrulha 03. 9790, decolagem autorizada, 950 graus, 8 nós. Livre decolagem, boa, 790 ao 07, controle 198, boa viagem. 198, excelente dia.